Quadras de Música. Música. Meu nome é Adina, eu sou feliz. É claro que os homens são muito mais felizes. Eu fui programado para ser feliz. Os homens têm mais sorte do que eu. Acordar, que é estar pronto para dormir. Abre a porta e vê se o mundo ainda é teu. Cedo vai-nos dar razão, como a vida nos convém. Cedo irá arder nas minhas mãos. Não vejo um ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 188ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, após os destaques dados a Coimbra e Lisboa, as quadras geográficas centrar-se-ão no Porto, cidade do nosso belo e estimado país, Portugal, que assistiu à inauguração do Estádio do Dragão há 10 anos. No dia 16 de novembro de 2003, ou seja, completa-se amanhã, sábado, uma década, o recinto principal do Futebol Clube do Porto abria as portas ao público. Assinalando tal efeméride, as quadras não serão desportivas, mas sim musicais, centrando-se num agrupamento musical formado no Porto. Manuel Cruz, Paixe e Elísio Donas, Nuno Prata e Kinorm completam os ornatos violeta. No ano passado, 2012, o grupo lançou uma reedição de um trabalho discográfico datado de 1999, intitulado O Monstro Precisa de Amigos, que desta feita apareceu em formato vinil. Iremos escutar duas melodias de cada um dos quatro lados do referido disco, embora na qualidade de disco compacto ou CD. Para iniciar, auscultamos Tanque, a primeira faixa do lado A, que aborda não uma estranha forma de vida, mas por certo, uma estranha forma de acordar. Na terceira melodia, de um lado A, fala-se de algo que não é muito positivo. Aparentemente, os ornatos violeta tiveram um dia mau. Não quis guardá-lo para mim, e com a dimensão da dor legitimar o fim. Eu dei, mas foi para mostrar, não havendo amor de volta, nada embebe a fonte de ficar. Mas tanto pior, e quem sou eu, para te ensinar agora, do lado do ar, que um mal. Eu sei que a tua vida foi marcada pela dor de não saber aonde dói. Mas ver-te bem, não houve a luz do dia quem não tenha provado o trago. ir gastar o meu tempo a ver se aperto a tua mão. Eu tenho andado a dançar em nós, já que os meus pés não descolam do chão. Tu dizes que eu dou só por gostar, por roubar-te a provar o drama amargo da solidão. A primeira faixa de um lado B, a quinta no geral, e que é muito provavelmente a melodia mais famosa na carreira dos Ornatos Violeta. Quando se diz que o nosso amor acabou e se eu pudesse apagar de outra forma, certamente os ouvintes já terão adivinhado que nos estamos a referir à canção Ouvi Dizer. Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem, e ao que eu vejo foi para ti uma estúpida canção que só eu ouvi. Eu fiquei contente para dar, e agora não vai deixar nada bem que eu pague. Ontem raiva e pudesse eu pagar de outra forma. Planos para depois. Fui eu quem virou as páginas na pressa de chegar até nós, sem tirar das palavras seu cruel sentido. Sobre a razão está cega, resta-me apenas uma razão. Ser tu e um homem como tu, como eu não fui. Um dia vou-te ouvir dizer que pudesse eu pagar de outra forma. Que pudesse eu pagar de outra forma. Ouvi dizer que contou com a colaboração especial de Vítor Espadinha. Na faixa seguinte, número 6, a segunda do lado B, encontramos outra melodia marcante na carreira deste agrupamento portuense. Quem não vai procurar, quem espera e para um pouco para sentir e dar sentido à sua viagem, interpreta Capitão Romance. 1, 2, 3. Não vou procurar quem espero. Primavera, que em meu fundo se escondeu. Esqueço tudo do que eu sou capaz. Hoje o mar sou eu. Esperam-me ondas que persistem. Sentido a viagem pra sentir que eu sou capaz. Se o meu peito diz coragem, volto a partir em paz. Eu vi, Capitão Romance, que acabou por ser uma música símbolo de outro programa respeitado e conceituado da Antena Web, o Canal 1, ou Escolhes Tu ou Escolho Eu. De seguida, passaremos para o lado C, para a 8ª faixa, a primeira do referido lado, que tem um título muito curioso. Mais uma vez, responsabilidade de Manel Cruz, membro da banda que participou na criação de todas as faixas de O Monstro Precisa de Amigos, a melodia número 8 tem como título Operação Minimização do Ego Maximizado, ou então simplesmente O-M-E-M, Homem. Dá-me a tua mão e vamos ser alguém. A vida é feita para nós. Sinto o erro da manhã de como vida para ti vai ditar o rumo da razão. Como olham para trás e como aguardam tua vez do primeiro verso da ascensão. Ostender acordei na minha cruz, a mesma carne, a mesma luz, e nada após a mortificação. E o melhor é que aprendi, a minha luta é por aqui. Voltamos a pisar o

Colocando a agulha no lado D, a 12ª melodia, e a segunda deste lado, tem uma palavra que provavelmente dirá muito ao mundo jornalístico. Como passam teus dias e a razão chega-nos para viver? Nós seguimos por alguns sentidos na canção que não traz notícias do outro mundo, mas sim notícias do fundo. Notícias do fundo, como passam teus dias, diz se a razão nos chega para viver, se amor nos serve, amor não dá de comer, fico melhor. Vai pensando em mim. Se tocarmos em alguma coisa, se me chamas por algum. Thank you. nós tocamos em algumas coisas, nós seguimos por alguns sentidos. Se nos podem ver, não nos podem tocar. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao agrupamento musical Ornatos Violeta, como representante do Porto, cidade que assistiu à inauguração do Estádio do Dragão há 10 anos. No dia 16 de novembro de 2003, ou seja, completa-se amanhã, sábado, uma década, o recinto principal do Futebol Clube do Porto abrirá as portas ao público. Escutamos parte de O Monstro Precisa de Amigos, originalmente gravado entre abril e setembro de 1999, precisamente no Porto. A adaptação vinil surgiu no ano passado, em 2012. Iremos encerrar com a última melodia deste trabalho discográfico. Na faixa número 13 e, como é óbvio, a última do lado B, chegamos ao fim do álbum e ao fim da canção. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Chegamos ao fim da canção. E paro um pouco para dormir. É tarde para voltarmos atrás. Já nem há motivo algum para vir. Um pouco.